Nós vamos hoje compartilhar um pouco mais a respeito do nosso plano de caminhada como discípulos do Senhor. Pastor Sóstenes já introduziu aqui algumas informações, vocês receberam as apostilas. Quem ainda não recebeu a apostila com essas informações a respeito do plano de caminhada da igreja que nós estamos implantando ou aperfeiçoando no ano de 2008, deve procurar com o Naum, com a Kelly. Ainda tem apostila? Então você procure com o Naum, com a Kelly. Vai estar com a Andrea também aqui depois. E se você ainda não fez a sua matrícula para a Escola de Discípulos, faça essa matrícula, faça hoje. Passe ali 10 minutinhos, 5 minutinhos, você preenche, faz a opção de estudar ou na quarta ou no domingo. A Escola de Discípulos é para todos os discípulos membros aqui do Projeto Adoradores, para que nós possamos crescer na palavra do Senhor, crescer num ciclo, numa caminhada de crescimento, e nós então possamos chegar a dar muito mais fruto do que nós já temos dado até aqui. Muitas coisas ainda vão ser compartilhadas, muitas coisas vão ser explicadas, muita coisa precisa ainda entrar no nosso coração, no nosso entendimento a respeito desse plano de caminhada. Mas, passo a passo, nós vamos ministrando dentro da própria escola de discípulos. Vocês vão estudar sobre isso. Nós vamos ter uma matéria que fala sobre a visão da igreja, que explica o plano de caminhada, a consolidação, treinamento, o envio e a colheita. Vamos repetir esses quatro passos, essas quatro estações da caminhada daquele irmão, daquela irmã que se converteu agora, ontem. Ele vai entrar para a vida da igreja já com essa caminhada à frente dele. Consolidação, depois treinamento, depois envio e depois frutificação. E novamente o ciclo começa. Consolidação, treinamento, envio e frutificação e colheita. Vamos repetir de novo? Então, os quatro. Primeiro, consolidação, treinamento. Vamos de novo? Envio, colheita ou frutificação. Então, esses quatro degraus, quatro estações vão representar todo o plano de caminhada. A consolidação, você tem isso na apostila que eu falei, com mais detalhes. A consolidação é um tempo de solidificar, tornar sólido a experiência de uma vida com Cristo. O irmão ou a irmã se converteu recentemente, o novo discípulo, ele vai passar por um período de consolidação. Ele vai passar por 15 encontros um a um com um discipulador, um consolidador pessoal. E esses 15 encontros, um encontro por semana, ele vai estar recebendo uma lição, um estudo, um treino, um compartilhar baseado no relacionamento. 15 semanas. Na 16ª semana, ele faz um pré-encontro, preparando-se para o encontro, que é um final de semana inteiro recebendo uma ministração do Senhor de impacto sobre arrependimento, quebrantamento, libertação, cura na alma. Um tempo de profundo impacto na vida do novo discípulo. E do encontro, ele vai ser batizado, e sendo batizado, vai fazer o veredas. Claro que, necessariamente, nós não impomos regras. O Espírito de Deus é livre para inverter essa ordem como ele quer. Mas a consolidação é esse período que acontece esses passos. E o segundo período é o treinamento. Então, após ele ser batizado, após ele passar pelo encontro, ele vai para a escola de discípulos. E ele vai passar 2 anos estudando a palavra do Senhor de maneira intensa, os fundamentos da palavra de Deus. O primeiro ano, são 4 módulos, são 2 anos. O primeiro ano, os 2 primeiros módulos, ele vai estudar tudo aquilo que é fundamental para equipá-lo, para que ele seja um consolidador de novas vidas, um discipulador de novas vidas, para que ele vá para o próximo passo, que é o envio, e possa dar muito fruto. E nesse primeiro ano, ele vai poder estar liderando uma célula, já com esses 2 módulos, vai liderar uma célula, vai ser um consolidador, vai cuidar de vidas, vai dar o que ele tem recebido. O que eu tenho aprendido, o que eu tenho recebido da experiência com o Senhor, eu agora vou dar para aqueles outros que estão sendo consolidados, se convertendo, entrando no mesmo plano de caminhada que eu estou. Amém, irmãos? Então, a escola de discípulos começa agora em fevereiro, provavelmente dia 10 de fevereiro, no domingo, e na outra quarta, sequente, 10, 11, 12, 13, começam as aulas. Você pode optar por um dos dois dias. Okay? Se você vai... algumas pessoas optaram fazer os dois dias, ou alguns estão com dificuldade, não podem, vão fazer um dia, e quando, por causa de trabalho, e etc., estudo, quando não puderem vir na quarta, por exemplo, vão vir no domingo, ou vice-versa. É só vocês ficarem atentos, porque você precisa pegar a mesma aula. A aula de domingo... Domingo é primeiro, a aula de domingo é a aula de quarta. Depois, no outro domingo, já é outra aula. Então, se você vai fazer na quarta e precisa faltar naquela quarta, você vai ter que vir um domingo antes, porque aí você pega a mesma aula. Ok? Bom, esses detalhes todos vocês vão receber mais à frente. Os líderes de célula vão receber mais instruções para estarem passando para cada irmão, para cada irmã em especial. Então, não deixe de fazer lá a sua inscrição, a sua matrícula. E se você, se for necessário você fazer primeiro a consolidação antes da escola de discípulos, nós vamos comunicar com você, você vai passar por esses 15 encontros, estudando também a palavra do Senhor com um irmão ou uma irmã da célula. O que nós vamos ver hoje, irmãos, como eu disse, faz parte desse plano de caminhada. É mais uma ministração para que a gente vá se preparando e se acostumando com a linguagem, a gente vá se acostumando com o material, a gente vá se acostumando com o modelo que nós vamos trabalhar para consolidar, treinar, enviar e colher. O que nós vamos ver hoje está dentro do primeiro estágio, primeira estação, que é a consolidação. Nós vamos ver hoje um estudo que acredito que muitos aqui conhecem. Se chama As Quatro Leis Espirituais. Quantos já estudaram As Quatro Leis Espirituais? Quantos já viram? Levante a mão. Vários irmãos já viram. Esse é um material que não é de autoria nossa, é do irmão Bill Bright, da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. É um material antigo, muito usado e é ótimo. Para que é esse material? Esse material é para que nós possamos trabalhar com a vida na sua consolidação. Lembram, eu disse, os 15 encontros que nós vamos ter? Então, provavelmente, deve ser essa a primeira lição da consolidação. A não ser que nós mudemos, o Senhor vai aperfeiçoando, mas talvez, provavelmente, seja essa a primeira lição dos 15 encontros um a um de consolidação. Por que que nós vamos estudar isso? Ou, aliás, antes de porquê, o que são as quatro leis espirituais? Pode passar para o próximo, Francisco. Isso. O que são essas quatro leis espirituais? Na verdade, você vai notar que as quatro leis espirituais não são nada mais, nada menos do que o plano de salvação. De uma maneira simples, que depois será estudada na escola de discípulos mais profundamente. Mas, a princípio, é o plano de salvação demonstrado através das leis espirituais. E é muito interessante porque, no ano passado, nós estudamos aqui dentro da própria escola de discípulos, no ano retrasado, e também nas células, nós estudamos sobre o plano de salvação já, né? E nós usamos a metodologia de dividir em quatro pontos o plano de salvação aqui entre nós. E o Bill Bright também, muito antes de nós, usou a mesma metodologia. coincide exatamente com o que nós estamos trabalhando.